paciente. Tem alguma previsão de melhora? A princípio não, porque só tem piorado. Mas aí previsão fica difícil. Que o vento, agora o vento tá bem forte, tá de 160 com 16, é provável que essa formação passe. Paciente, muito obrigado. Pelo cruzamento, Bravo Oca, quando no hangar da aeroestação, sequência ali. É do frente. autorizado, chama táxi. Autorizado, bom nome 61. Se essa informação já deu uma melhorada na visibilidade e a chuva já está um pouco mais fraca. Tá, muito obrigado. Yeah, I'm going to be a little bit of a surprise. I'm going to be a little bit of a surprise. I'm going to be a little bit of a surprise. da bordo, você é o nome da Leão e eu sou na minha série 3. E decolar da 10 com 1961. decolagem 40, chame agora o controle 199 de sinal 8, uma boa viagem. 198, bom. Chegou na 161, decolado. 1161, bom dia, contato radar, submanter 360, segue até eu. 360, não vai ser possível cumprir daí. Eu vou manter a proa aqui por mais umas 5 milhas e depois solicitar desvio novamente. 161, ciência livre de desvio. Autorizado desvio, gol 1161. ONU 161 após desvios aí por base. Após desvios, voa pra base do ONU 161. ONU 161, sendo Central e Pico, eu conheço no 33.25, alternando 25.1. 3325, Marcos Espinosa. Só isso. Thank you. Júlia, aeronave com destino ao Parque Militar, com a série operação de Salvador, único ao Deus. Thank you. Para o 1903, bateria 1903 para o 1 ao meia dúzia zero. Olá, 03, aceita a identificação, autorização da chuva da Bosch e escapar a 4.000 pés, esquema H101, 0 no 1, estamos com a vadeta apurando instrumentos, 700 pés, 1.200 de corrigindo, 7.000 metros de visibilidade, 1.200 pés, chuva moderada. Ciente, descendo para 4.000 pés, com 1.011, com 9063. Posição Alagoinha, curva à direita, o voo 9063. Salvador, copiou o voo 9063? Copiado o voo 9063. Salvador, bom dia, Janeiro 625, informação Golfo, para copiar Guarulhos. Bom dia, o Janeiro 625, autorizando Guarulhos, o nível 360, via Alpesul 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da El, transição ótima. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5027. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a Luna 0, decola da 10 direita, da El Mótima. 119.8, libera o controle, 5027, 5027, transponder do Chanel 62, bono está no gate 5. Correto, Chanel 62, bono, chame pronto para o puxa, Chanel 62. Chamar a graça. Aqui 1000 pés de teto e uma visibilidade de 7000 metros. Está sendo observado aqui bastante poeira, creio que de 2, 3 mil pés para cima devido a um TCU que está aqui sobre Salvador. Mas de 2 mil pés para baixo, não está tão crítico não. Ok. E a chuva permanece moderada? Permanece, moderada, intermitente. Principalmente aqui nas vizinhanças, mas sobre o aeródromo não está muito forte não, a chuva. Tá, tá ok. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, assim que ela ficar mais fraca aí, essa chuva, hein? Se eu prosseguir. Só daqui a pouco, Ander, brigadão, hein? Nada, se você fazer uma chamada daqui a 2, 3 minutos para uma avaliação aqui mais precisa, pode chamar novamente. Tá ok, brigadão.